tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Almost you, almost. almost blue. It's almost touching, it will almost do. There is part of me that's always true, always. Not all good things come to an end, now it is only a chosen few. I have seen such an unhappy couple. Latina. corridas de uma mangueira. Penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Quantas vezes soube o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Better. If you dance, you feel a whole lot better. abusou, tirou partido de mim, abusou. Você versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Mas você abusou, tirou partido de mim, abusou. Sucessos de ouro e platina. É aqui na Antena Web. É aqui na Antena Web. We'll be right back. It's all over and I'm standing pretty in this dust that was the city. If I could find a souvenir just to prove the world was here, and here is a red na morte, o céu no chão, pra ele vingança dizia muito mais que o perdão. O riso no pranto, a sorte no azar, o sim ou não, pra ele o poder valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Lá no vento da noite vem na porta, o céu no chão, pra ele vingança dizia muito mais que o perdão. Valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Logo dentro da noite vem lembrar que a morte está sempre a esperar. Nem um canto qualquer desta vida quer ter a guerra. Espanto na calma, coragem no medo vai e vem. O corpo sem alma, ainda na boca o mal vem. A vida na morte, o céu no chão, pra ele me dançar, dizia muito mais que o perdão.